não sabeis quando o Senhor voltará. Estais sempre apercebidos, pois tudo se cumprirá. Será do filho do homem um sinal com grande poder e glória dominando todo o mal. Cristo vem, Cristo vem, vinde na terra, breve a